SDs, o Moral de José Zuiga Canário, Cris do Gueto, composição Felipe Scandurra, tamo junto colado. A culpa é de Rafa Boy Produções. Estoura o príncipe. Eu tentei, tentei, corri atrás e bajulei. Você pisou na minha cabeça, ainda disse me esqueça. Você é profissional na matéria de fazer doer. Essa dor eu vou passar pra você, essa dor eu vou passar pra você. Tem gente ligando, mandando mensagem, querendo saber se o príncipe tá na pista. Se tu não quer porra, tem quem queira. Se não quer porra, tem quem queira. Se não quer porra, tem quem queira. Cê na última hora do que vem na feira. Se tu não quer porra, se não quer porra, tem quem queira. Se não quer porra, tem quem queira. Ser na última barango que vem na feira. Meu parceiro Júnior, iPhone, exposto, lustrado, Lucas Sobral, Gustavo Fraga, Heberto, M. Rans, tamo junto colado. Eu tentei, tentei, corri atrás e bajulei. Você pisou na minha cabeça, ainda disse me esqueça. Você é profissional na matéria de fazer doer. Essa dor eu vou passar pra você, essa dor eu vou passar pra você. Tem gente ligando, mandando mensagem, querendo saber se o príncipe tá na pista. Se tu não quer porra, tem quem queira. Se não quer porra, tem quem queira. Se não quer porra, tem quem queira. Cê não é o último morango que vem na feira. Se tu não quer porra, tem quem? Se tu não quer porra,